écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. ¡Gracias! Outro salto para trás, olha a tua cidade.

RPG International à Orléans, Adopt Speciality à Olivet, aux établissements Mariano à Sémois, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Asodo Tipico à Orléans, au panier du monde à Fleury-les-Aubrais, à l'hôtel Trois-Vallées à Saran, à Imperio Assurance, à SARL Pavé Igor à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, MTP 45 à Boigny-sur-Bionne, Dia Soto à Chingy, JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Patapin à Orne, à Serbis à Orléans, De Pointe à Saint-Denis-en-Val, Batica Casa 45 à Chingy, GCR Gilles Création Rénovation à Saint-Denis-en-Val, Vite Couverture à Ingré. De todos, un muito obrigada. A tous, un grand merci. Bom dia, amigos da Rádio Arconcel. E hoje, quarta-feira, com Portugal em festa, que se começa bem o dia. Na minha companhia, como vocês já sabem, sou o Vítor e com muito prazer que estou aqui com vocês para vos dar a melhor música portuguesa, brasileira e nem só. Para poder dar o carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo e tu sempre a negar. E espero que está tudo bem por aí, que estão... Espera! Bora! Aquela boa música para vos fazer dançar, assoviar ou esperar cantar também. Um bocado de tudo, não é? Então deixa estar, sintoniza a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio Arconcel, com certeza. Com boa música portuguesa. E vamos já lá entrar depois um mix português. Um jovem madeirense, já aqui conhecido na rádio, Miro Freitas, vai procurar o último trabalho do Miro Freitas. E seguimos, depois não paramos, Sérgio Rossi, com Karina, com o novo tema, Saber Viver. Estavas no mal, só queria estar contigo. Dei tudo que eu pedi, tu nem me deste um sorriso. Agora queres voltar, agora queres voltar. Trabalhava o dia inteiro para poder dar carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo. E tu sempre a negar, e tu sempre a negar. Agora dizes que queres voltar. Foi igual curar e maltratar. Não estou aqui para te alegrar. Não vales nada. Viver não custa, custa é saber viver. tiveres erros, só tens de apagar. Con el corazón, todos los días sin reproches, todas las horas bailando, bailando al ritmo de tus sueños. ¡Vive la vida loca! Viver no custa, custa saber viver. Viver no custa, custa saber viver. La vida pasa a correr. Não paramos, não. Vamos lá com o Ricardo Nascimento. É só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Vejam como está e não está. Nada compro e nada faço. E não tenho a que falar. Basta chuva ou basta sol. Falem sempre sim, senhor. Do que tenho e não tenho. Seja contra ou a favor. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Deixou mal a minha vida. Vejam como está e não está. Nada compro e nada faço. E não tenho a que falar. Posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Nada posso ter, nem nada mostrar. É só inveja, é só inveja. Disse um bocado, não paramos, só boa música e boa disposição aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá então com a jovem transmontana Sónia Flávia, orgulho a ela, com um novo tema, Mentiroso. Eu não sou destes. Postei tudo de mim, mesmo sem nada pedir. Mentiroso, prometes tudo e não vês.

Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. 10 horas e 15 minutos aqui na antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Espero estar tudo bem por aí, deste tempo de chuva. Coragem a quem está a trabalhar fora. Então vamos lá mudar completamente de estilo. Mas vamos lá um tempo atrás. Quem não se lembra desta música em playback com Cati? Põe o microfone à frente, muito disfarçadamente. Vai sorrindo que é para a gente lá presente não notar. Cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar. Em playback, em playback, em playback. Abre a boca, fecha a boca, não te enganes. Não te esganas, vais ter uma apoteose. Põe-te em posse para cantar. Em playback é que tu és bom a cantar sem fugir do tom. Em playback, a fazer playback e vivo playback. Há de sempre cantar com playback. Até pedem vir, mas de certo terás para ouvir. Em playback, a fazer playback. Mais um jovem artista, Cris Quintino. Começo sem fim. Eu chorei, tanta noite eu pensei, tanto em mim desejei amor. O teu amor em mim, sim. Um começo, um início sem fim. Tanta noite esperei, tanta vez não fiquei. Tanto em mim eu assim mudei em ti, sim. Da mulher com quem eu tanto sonhei. Vem comigo sonhar. Este amor te perder, sem nunca mais voltar. E vem comigo voar até ao lado.

conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era golpe o dia todo. Perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de tato quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo. Ele era bom de tato quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo. Vamos lá para a primeira dedicatória 2. E é da parte da minha amiga Glória, animadora, que estará logo a partir das 14 horas até 16 horas com a música da Glória, que está mortinha por estar aqui com vocês. Então ela diz para mandar uma música para todos vocês, para todos os auditórios da rádio, todos os animadores, para todos os doentinhos, para toda a gente que é, vamos dizer assim. E vamos lá com Carlos Pires, A Minha Aldeia. Agradecer. Estou muito te agradecer, que és uma terra tão boa.

Se anda um pouco triste como eu, diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu. Se foi e quantas vezes se sentiu sozinho, onde diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra ser. Suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bate um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e charlam não. Sendo na música do romântico como Manuel Campos, não pareças mal de mim. Hoje cruzei-me com o meu maior amor. Não pensei acordar e neste lamento. Não falei. Quis morrer ao ouvir o adeus gravado.

rogo pelo acordar. Saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar. Saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar. Sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade, e eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade, e eu gosto de ti. Ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Que chegou a hora, é o momento, vamos dizer assim, de apoiar a nossa seleção. Que daqui a pouco vai jogar para o Mundial. Temos que acreditar como em 2016, quem sabe? Eu acredito. Então vamos lá apoiar já com o grupo de Ana Amarante, Ruben Aguiar, Luzinho de Bocardeão e mais outros que acreditam. Fazer a festa com a nossa seleção. Olé, olé, olé. E força Portugal, não há outras palavras. E vamos nós, com muito amor, muito carinho para dar. Que festa linda é Portugal a ganhar. Olé, olé. tiras a voar e a banda a tocar. É dia de gritar pela vitória, numa esperança sem superar. Sente a batida do seu horas e 35 minutos. E vamos lá nos lembrar há 15 dias atrás que festejámos os 36 anos da rádio, da sua rádio, da nossa rádio, a Rádio Arconciel. Com quem? Com o irmão Cardoso? Não, irmã Verdades, desculpem. Irmã Verdades, que foi um grande sucesso. Yolanda, Yolanda, estou o meu querer. E para não mais chorar, contigo vou dançar, comigo vem sonhar. Ai, como é bom. Ai, ué, saudade. Ai, ué, ai, ué, saudade. Ai, ué, saudade. Saudade. Mais último trabalho de Cris Ribeiro, Jorge Pereira, filha dela, e foi pedido de um amigo Jarrão para a sua mãe, sem esquecer o animador. Eu quero, pretendo e desejo te namorar e por lá como te amo, María. Te quiero, te quiero, querida. Oh, te amo, María. Vamos a ser feliz para toda vida. Oh, te amo, María. Te quiero, te quiero, querida. Oh, te amo, María. Vamos a ser feliz para toda vida. E será sempre teu. Bailar es tan lindo, olvidar y regresar, sonreír y perdonar, ya no, trabajando, cantando es más feliz, aprovechar de los días, limitar las tonterías, esperar y encontrar fuentes de maravillas, ahora deja la música, sembrar tu energía rica. Por ti suspiro, he partido más, yo por ti no puedo suspirar ya más, por ti suspiro, he partido más, yo por ti no puedo suspirar ya más. Eu por ti suspiro, eu por ti não vais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não vais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não vais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não vais. Eu por ti não posso suspirar.

portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Pois é, pois é, Portugal é nossa terra. Já há 14 anos que a música saiu. E pois é, o tempo passa. E vamos lá, mais música, não é? Álvaro de Luna, Juramento Eterno. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E como sempre, com um pezinho de dança, que vamos despedir de vocês. Pois é, 3 horas, foram 3 horas, boa música, boa disposição. E pois é, Portugal em Festa já acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas, como sempre, a minha música portuguesa. A partir das 14 horas até às 16 horas, música da Glória com a minha amiga Glória. Amanhã de manhã, Voz de Portugal com Esmir. E mais lá para a tardinha, lá a partir das 6 horas até às 20 horas, Pousa Musical com a Silvia. E sexta-feira, fim de semana, porto com o meu amigo Lourenço. E depois, a partir das 5 horas até 19 horas, Descoberta com Manela, sexta-feira. E vamos lá, ao sábado com a Cristina, Portugal no Coração. E domingo, Cantado Galo, o Senhor Fortes. E no teu infanção de Coronel e com Jerome. E depois torna a vir outra semana, não é assim? Senhor, então de me despedir de vocês, cuidando de vocês sempre e até quarta-feira. Tchau, tchau. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo na tua, ora suma na caneca, ora na caneca suma. Obrigado da caneca toda a noite, entra fuma, ora suma na caneca. Yeah. bem mais digno sou eu do coração. Agora acredito na sua afeição. Bem mais digno na manhã sem João. Bem mais digno na manhã sem João. Bem mais digno e com meu do coração. Agora acredito na sua afeição. Bem mais digno na manhã sem João. Arc-en-ciel, 96.2. O melhor sindicato será informado já o G7.